só ela, ela, ela, ela, ela, ela, ela. Vai! Empurra a mandioca no catito, empurra a mandioca no catito, empurra a mandioca no catito. Ela é a marida, tá no beijo. Empurra a mandioca no catito, empurra a mandioca no catito, empurra a mandioca no catito. Chama, Francisco Pegas! Vai! Beijozinho de coco é bom, mas um pauzinho desse. Eu vou te convidar na minha pareada. Eu vou te convidar na minha pareada. Mas tu vai ter que trabalhar. Vai de casca mandioca, vai ter que peneirar. Prepara tapioca. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pra tu. Eu vou pensar a massa. Empurra ela no catito. Empurra a mandioca no catito. Empurra a mandioca no catito. Empurra a mandioca no catito. Bora, mulher, eu e tu. Empurra a mandioca no catito. Do Cic São José, bora Belinha, bora Caíco, alô Cacau. Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá rodando forró de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, tapando da saudade com querosene. Eu tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira desse risca-paca. Enquanto você não volta, eu tô jogada na sala. Maldito sentimento que nunca se acaba. Eu beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira desse risca-paca. Enquanto você não volta, eu tô jogada na sala. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você me vida não mocha, joga o pira. Oh, oh, oh. Lugardeiro, pretendo apagar o fogo com gasolina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A falta de você me bagoiota, vida. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pretendo apagar o fogo com gasolina. Ô negócio ruim, o cabra começa a beijar o copo, abraçar as garrafas, querer pagar o fogo com gasolina. Eita, meu filho, pode separar, é briga. Meu orgulho caiu quando subiu algo, aí ficou ruim pra mim. E pra piorar, tá rodando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não me entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade do querosene. Eu tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira desse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô jogada as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Eu beijando esse copo, abraçando as garrafas. maldito sentimento que nunca se acaba. Enquanto você não volta, eu tô jogado nas traças. Solidão é companheira que se risca a faca. Oh, oh, oh, a falta de você, bebida, não ameniza. Oh, oh, oh, oh, oh, tentando apagar o fogo com gasolina. Interrompemos nossa programação para o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Em 10 minutos, voltaremos com nossa programação. No ar, a Rádio 11, com o programa da coligação União no Caminho Certo. É Gustavo Medeiros, prefeito. Hoje o programa é dedicado à nossa querida União, aniversariante especial da semana. E a gente já vai começar com a mensagem do nosso prefeito, Gustavo Medeiros. Alô, União, aqui é Gustavo Medeiros e estou aqui para homenagear nossa cidade que completa 171 anos, marcada pelos sorrisos e pela força de sua gente. União é orgulho, é raça, é o nosso chão. É por ela que trabalhamos incansavelmente. É para essa terra que entregamos toda a nossa dedicação e amor. Porque a gente quer mais. A gente quer que nossas crianças possam nascer, crescer, sonhar e realizar os seus sonhos. A gente quer mais desenvolvimento, mais crescimento, mais união, porque a nossa cidade merece, o nosso povo merece. E me alegra dizer a todos, estamos no caminho certo. Parabéns, União, pelos seus 171 anos e pelo futuro promissor para nossa gente. Gustavo, é 11! Trabalhar para transformar uma cidade em um lugar cada vez melhor também é celebrá-la. Administrar uma cidade com zelo e cuidado, lutar para honrar cada pedaço desse chão, é o maior compromisso de Gustavo Medeiros. Basta ao nosso redor, em todo lugar, tem trabalho. A União siga sempre frente com mobilidade, saúde, esporte, lá em União é viver na certeza de pontes para ouro já começaram a ser construídas. Para a União continuar seguindo no caminho certo, tem que ter educação. E na educação, meus amigos, Gustavo investiu pesado. Reformou e ampliou todas as escolas, climatizou todas as salas de aula e informatizou todo o sistema para facilitar a vida das equipes pedagógicas e dos alunos. E ainda tem 17 quadras de esporte novas em reforma ou em construção para a turma gastar energia. Gustavo Medeiros, é trabalho! Para garantir que todo mundo vá até a escola com segurança, foram comprados 42 ônibus escolares novinhos com acessibilidade e teve mais 5 vans para o transporte de professores e um furgão para a merenda escolar e um Fiat Strada para a Secretaria Municipal de Educação. E a merenda dos alunos da Escola Municipal é produzida pelos agricultores da Zona Rural de União. Frescos, saudáveis e uma delícia. Gustavo, é 11! Gustavo reformou, construiu quadras em 15 bairros da cidade, instalou nova iluminação em Campinhos, reformou o estádio Zé Castelo no Novo Nilo e o Seixas Nando Alencar. A gente fica orgulhoso demais. Até uniforme para os nossos atletas, o prefeito Gustavo cuida de resolver. A prefeitura entrega kits completos para todos. Quem ama a União, vota Gustavo Medeiros. 11. Na saúde, União tá indo longe com Gustavo. O Hospital Municipal foi construído e agora tem 13 novas enfermarias e 54 novos leitos. Ele também construiu um centro cirúrgico super moderno, tudo climatizado. A frota de veículos, a gente já falou aqui, foi renovada. Tem ambulâncias novinhas até na zona rural e carros para transporte de pacientes em tratamento de câncer, pacientes renais, para deslocamento de equipes de fisioterapia, para as equipes do CAPS e do Melhor em Casa. São 26 novos veículos. Ele também recuperou as instalações de 14 unidades de saúde e as instalações do centro de fisioterapia, que ganhou novas salas e equipamentos. O trabalho vai continuar, ah, eu sei que não pode parar, ah. Gustavo está de olho no crescimento da cidade e por isso investe em infraestrutura. O homem passa asfalto mesmo. A exemplo das ruas São José, Pedro Cirino e Metério Ribeiro de Brito. Tá tudo um tapete. Assim como as ruas do residencial Santa Helena. Na zona rural também, viu? Pode conferir. Tem estradas vicinais conservadas e ruas com asfalto, calçamento e tem água. Porque Gustavo Medeiros levou água pro campo através da instalação de poços tubulares. Gustavo disparou, ninguém segura o 11. Gustavo disparou. Nova pesquisa do Instituto Opinar, realizada entre os dias 7 e 8 de setembro, confirma. Gustavo Medeiros segue líder com 83,93% na pesquisa espontânea. Margem de erro de 4,9. Segue o líder, União. É Gustavo para continuar presenteando a nossa cidade com trabalho e desenvolvimento. Viva a União! Até a próxima! Tchau! Começa agora o programa do time do povo, o time do Lula e do Rafael, o time do 13, o programa Ramiro Prefeito e Zé Osmar Vice. É 13! Olá, minha gente, olá, time do povo. Hoje nosso programa é muito especial. Há 171 anos, a cidade de União conquistou sua emancipação, marcando um importante capítulo em sua história. Situada às margens do Rio Parnaíba, União é abençoada não apenas pelas belezas naturais que a rodeiam, mas também pela presença de um povo forte, resiliente e trabalhador, que contribui diariamente para o crescimento e desenvolvimento dessa importante cidade, a nossa amada União. É 13! Fala, Ramiro, nosso próximo prefeito. Fala agora para todos os unionenses e também para você que escolheu União como seu lar. União é muito mais do que apenas o nome do lugar que amamos. É um sentimento que nos une, uma força que nos move, é um orgulho que carregamos no coração, especialmente nesse momento decisivo. Eu e meu vice Zé Osmar estamos prontos para desenvolver nossa amada cidade, investindo em suas potencialidades e valorizando suas tradições, fazendo dos próximos anos os melhores para se viver aqui em União. Vamos ouvir a mensagem do nosso vice Zé Osmar. Meus amigos e minhas amigas unionenses, hoje aproveito para parabenizar o nosso município pelo seu dia, desejando um futuro promissor para o nosso povo. Junto com o Ramiro, faremos uma gestão que vai honrar a história do nosso município, as suas tradições e a sua gente. Um grande abraço a todos os unionenses. Um feliz aniversário para a nossa cidade. Hoje, meus amigos, deveríamos estar fazendo festa pelo desenvolvimento de União e todas as conquistas que deveriam ser celebradas, mas por ironia, ainda enfrentamos o desafio do passado no presente, que são frutos do descaso de quem está no poder. Esse descaso reflete a falta de diálogo, de vontade política e de amor pelo nosso povo. Quem não conversa com o povo, não sabe o que ele enfrenta, nem o que precisa ser feito. Eu converso com cada unionense que encontro. Desde muito jovem, estou preparado para cuidar da nossa gente, da nossa cidade. A virada já chegou, minha gente. O futuro promete. E por falar em 13 na frente, vamos ouvir quem vai ajudar Ramiro a reconstruir a nossa cidade. Nosso presidente Lula. Minhas amigas e meus amigos, as eleições de vereador e prefeito estão chegando e elas são muito importantes para a sua cidade e para o Brasil. Vocês sabem que estamos trabalhando muito para reconstruir o país. Quando voltamos ao governo federal, encontramos quase tudo desmontado por quem estava lá antes de nós. Programas importantes para o povo, como Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, os Mais Médicos, estavam parados. Não tinha recurso para a merenda escolar, os hospitais e as estradas. Espalharam armas ao invés de entregar livros e remédios. Mas aos poucos estamos colocando o país no rumo outra vez. O salário está subindo, os empregos estão voltando e a renda da família está melhorando. Agora está na hora de escolher quem vai melhorar a sua cidade. Quem vai nos ajudar a construir um Brasil melhor, onde você e sua família vivem em paz. Por isso, eu peço a você que vote em candidatos e candidatas que estão do nosso lado para reconstruir o Brasil e garantir uma vida melhor para todos e todas. Porque a gente não pode permitir que o ódio e a mentira continuem a reinar neste país. E nós precisamos continuar juntos nessa caminhada. Conto com seu voto nos candidatos e candidatas do nosso time. Muito obrigado. Deixo meu abraço e gratidão ao presidente Lula, ao governador Rafael Fonteles, a todo o time do povo e a toda a nossa gente. Juntos poderemos transformar a União em uma cidade que seja modelo de desenvolvimento e qualidade de vida. Uma cidade de celebração constante, onde cada avanço, cada melhoria chegará ao povo. Conto com cada um de vocês para fazermos de nossa terra o lugar que sempre sonhamos. Feliz União para todos. A luta continua. Vamos vencer. Acesse o nosso Instagram, arroba Ramiro Saraiva Neri, e conheça mais do nosso projeto para fazer união à cidade de gente feliz. É 13! Termina aqui o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Voltamos agora com a nossa programação normal. Super Rádio Vanguarda, Educativa FM, 106.5. Operando em potência máxima de 3.000 kW. Um empreendimento da Fundação Joca Mota. Realização Dr. Valdemir Mota e Sérgio Mota. Fedendo, viu? Chique no forró, bota pra moer. O forró só aumenta.